Orai e vigiai. Palavras de Jesus que pronunciamos diversas vezes, ouvimos tantas outras, mas que a cada vez que nós proferimos, temos a noção de que aprendemos um pouco mais sobre elas, sobre o seu significado, sobre a real extensão com que foram ditas. Com certeza, ainda precisamos aprender muito sobre elas. Quando Ele nos diz para orarmos, como um irmão maior, um irmão mais experiente, Ele nos diz para não perdermos o contato com o Pai, o contato que nos alimenta, o contato que nos proporciona uma troca através de encaminharmos a Ele os nossos anseios e recebermos de volta a Sua bênção. Quando Ele nos diz para vigiarmos, com certeza não fala para vigiarmos o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso desafeto, mas sim para termos um controle sobre nós mesmos, o que nós estamos produzindo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando. Porque aquilo que nós estamos realmente exteriorizando demonstra quem nós somos. E através dessa observação, o que nós precisamos fazer para nos modificarmos. Criamos ilusões de que somos bons e de que, no lado espiritual, seremos abraçados por aqueles que nós cultivamos sentimentos positivos, que herdaremos numa visão antiga, uma paz celestial. Mas nos esquecemos que o espírito humano, em qualquer parte que ele está, onde ele se encontra, ele está no centro das criações que ele mesmo desenvolveu. O que significa dizermos que todos nós trazemos lampejos de bem e lampejos de erro, de ignorância. Mas que nessa soma dessas duas qualidades, desses dois atributos, é que nós caminhamos dentro daquilo que nós estamos produzindo, bem ou mal. Então não podemos nos enganar. Tudo aquilo que estamos colhendo hoje é fruto daquilo que nós semeamos no passado. Tudo aquilo que estamos fazendo hoje vai determinar o nosso futuro, os lugares aonde estaremos, as companhias pelas quais seremos atraídos. Usando a metáfora do ímã, que atrai fortemente todo o material metálico, muitas vezes nós retiramos de cima algumas migalhas de ferro sem perceber que outras mais fortes são atraídas, mais pesadas, mais densas, pelo magnetismo que se efetua entre eles. Assim são as nossas mentes, que se atraem mutuamente através da frequência mental que produzem, por aquele pensamento que nós não vemos e que nós achamos que não acontece nada, que ninguém está vendo. Não percebemos que nós estamos sedimentando em nós mesmos quem nós somos ou quem nós queremos ser. Por isso, orai e vigiai. Orai com fervor, abrindo o coração e pedindo para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ilumine. Mas muita atenção. Vigiai os pensamentos, as tendências, os gostos, os desejos, porque eles estão nos vinculando a todas aquelas mentes iguais a nós. Essa é a grande oportunidade que Ele nos concede a todos. Que possamos pensar nisso e que assim seja.